Agora 2h23. Jazz Masters, com Paulo Mai e Márcio Tabach. Jazz Masters. E agora no Jazz Masters vamos trazer um cara aqui que a gente adora mesmo, de verdade, né? Ele é australiano, é o Lance Ferguson, o líder do grupo Bumbles, que nós lançamos há muito tempo aqui no Jazz Masters, e que vem descobrindo gente boa por aí. Lá na Austrália mesmo, ele conheceu essa garotinha chamada Randa Tamis, essa soul system, vozeirão de primeira linha, e aí criou um grupo chamado Soul Kingdom. É um dos projetos aí do Lance. Randa e Soul Kingdom chegando no Jazz Masters. A Randa, que nasceu na Jordânia, cresceu na Austrália, morou na Inglaterra, e ela que chegou a ter uma banda de funk, Paulo, cantando em árabe, né, fazendo jus às origens dela da Jordânia. O Lance Ferguson é um músico de primeira categoria, fez projetos super importantes como o Bamboos, como o Cooking on Three Burners, e eles dois juntos aqui, a Randa e o Lance Ferguson, fazem um som de primeira. Vamos lá ouvir? Feel It in Your Soul. Jazz Masters. Quer saber mais do que a gente toca? Acesse agora jazzmasters.com.br, cadastre-se e receba semanalmente as nossas novidades. Eldorado FM. Filosofia de bem viver com Márcia De Luca. Os sinais desastrosos que estamos vendo no mundo atualmente são, sem dúvida, indícios de problemas maiores, que tomarão forma gigantesca se continuarmos inertes e passivos a eles. Precisamos nos conscientizar de nosso erro ao criar uma sociedade divorciada da natureza. Uma sociedade em que cada um de nós perdeu a conexão com a própria essência. Ao nos conscientizarmos desta questão, abre-se à nossa frente um leque de infinitas possibilidades de soluções, como, por exemplo, trazer ao mundo atual um conhecimento muito antigo que nos permitirá usar a tecnologia da informação de uma maneira melhor e mais sustentável. Esse conhecimento da cultura indiana pode promover uma revolução em nosso interior, capaz de nos levar além das limitações da tecnologia e do progresso, em direção à nossa potencialidade máxima. Márcia De Luca, especial para Eldorado. Fixação Marketing Cultural apresenta Marisa Hort e Paula Weinfeld em O Inferno Sou Eu, de Juliana Rosenthal K. Direção de José Rubens Siqueira. Entre a liberdade e a fidelidade, existirá um acordo possível? A que custo? O Inferno Sou Eu. Sextas às 21h30, sábados às 21h e domingos às 20h no Teatro Jaraguá. Informações 3255-4380 ou acesse oinfernosoueu.com.br. Patrocínio Uniban e Banco BMG. Apoio institucional da Prefeitura do Município de São Paulo. Lei de Incentivo à Cultura. Ministério da Cultura. Eldorado FM. Marco Antônio Prado, morador da região do Córrego Corujas. O problema maior é quando chovia. Quando descia água mesmo, ele acabava inundando. Quando eles fizeram o novo trajeto do rio, não teve problema de enchente mais. Até que você vê que hoje tem até peixe na água. O governo de São Paulo, por meio da Sabesp, já despoluiu 42 córregos da capital com o programa Córrego Limpo. E serão 100 até 2010. Faça a sua parte. Não deixe o lixo nem o esgoto voltarem para lá. Sabesp, a vida tratada com respeito. Governo de São Paulo, trabalhando por você. Eldorado. Quem estuda na cultura inglesa tem acesso exclusivo ao eCampus, um ambiente virtual para a prática de inglês fora da sala de aula. Com o eCampus, sua aula continua na internet e reúne dicas de pronúncia, exercícios, games e muito mais. Na cultura inglesa, você conta com muita conversação, eventos culturais e lousas interativas nas salas. Turmas do básico ao avançado. Acesse culturainglesasp.com.br. Inglês é mais que inglês, é cultura. Eldorado FM. Leia na revista Adega deste mês. Super dicas para comprar sua nova adega climatizada. Conheça a história da uva Carmener, que julgada extinta por um século, foi redescoberta no Chile. Saiba por que há vinhos baratos e outros que custam fortunas. E conheça o Chateau Lafite, produtor do vinho mais valorizado do mundo. Tudo isso e muito mais em revista Adega, a maior revista de vinhos do Brasil. Já nas bancas. Pintou Limpeza é um projeto socioambiental da Eldorado com o patrocínio de Sabesp. Você ouve? Você ouve? Eldorado FM. Eldorado. Crazy if I don't go crazy tonight. There's a part

Você está na Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Eu saio pra beber água, volto pro estúdio, tava de moto aqui. Falei, gente, que é isso? Conta essa aí do Jô, vai, Ed. Uma vez eu tava no Jô e eu fiz uma matéria que eu fiquei com a barriguinha meio de fora, assim. É, eu tenho isso gravado, isso foi em 90, já faz tempo, né? Aí eu, aquele barrigão de fora, assim, sabe? E teve um... Não, ninguém ajudou. Não, não. Todo mundo, tipo, querendo ver aquela fogueira, né? Meu, que sacada. Pra depois, tipo... E ainda bem que isso não tá no YouTube, né? Mas daqui a pouco entra, né? Essas e outras no Eldorado Rádio Blog. De segunda a sexta, 17h. Um livro leva você a todos os lugares. Democratiza o acesso ao conhecimento. O governo do estado de São Paulo, por meio da imprensa oficial, preserva a memória brasileira com obras de relevância cultural. A magia dos livros, mais perto de você. Imprensa oficial. Governo do estado de São Paulo, trabalhando por você. Hoje, Bourbon Street apresenta Summer como Legusta, noites para se esbaldar com muito funk e groove. A Big Band paulistana Funk como Legusta anima todas as quintas-feiras de fevereiro do Bourbon Street com suas pedras e pérolas. É hoje, funk e samba soul garantem as quintas mais quentes deste verão. Funk como Legusta no Bourbon Street. Informações 5095-6100 ou bourbonstreet.com.br. Apoio Stella Artois. Promoção Eldorado FM e Hotel Bourbon Convention Ibirapuera. Pintou Limpeza. 10 anos despertando a consciência ambiental. Se tem uma coisa que a gente do Pintou não cansa de falar, é de consumo consciente. E isso não quer dizer só que devemos evitar gastos de energia e água. Tem a ver com o que a gente compra e se ele é amigo do meio ambiente. Os produtos feitos de materiais descartáveis, por exemplo, embora práticos, acabam gerando lixo desnecessário. Prefiro os produtos duráveis e resistentes, ou que permitam o aumento da vida útil por meio de recargas e refis, como cartuchos de impressão, pilhas e baterias recarregáveis. Assim, você reutiliza e se torna um consumidor consciente. Acesse o site do projeto do Eldorado, pintoulimpeza.com.br e o website pintoulimpeza.comlimão.com.br. Pintou Limpeza. 10 anos despertando a consciência ambiental. Oferecimento Sabesp. A vida tratada com respeito. Governo de São Paulo. Um estado cada vez melhor. Apoio Novelis, Cenoura e Bronze e Banco do Brasil. O horário de verão termina nesse sábado à meia-noite. Atrase uma hora no seu relógio. 2:01. Agora. Mais uma novidade na Eldorado. Você vai ouvir a música que faz parte do primeiro álbum da inglesa Vivi Brown. O álbum chama-se Traveling Like the Light, lançado em 2009. Crying Blood. You see? Você ouve Eldorado FM. Eldorado. Rádio dos melhores ouvintes. Young man, have fun anymore? Been to more places than you ever saw. Why you always wanna keep me poor? Can't my world be cooler than yours? Keep the smoke in between my jaws? Or is it my job to point out my flaws? Just because you got your mind on pause, cause I ain't got no time tonight for all the things that just ain't right, like traffic lights and crowded trains. Tonight it just won't be the same. Think you can really top me? Can't my car be quicker than yours? Or is it my job to always watch doors? Don't blame me for the way I live. My work is done, it's time to give. I don't think you should get all mad just because I want to groove so bad. You can sit down and let the world bring you down in that spiral twirl. You can penetrate the fuck and rise above the eyes like us. Cause I ain't got no time tonight for all the things that just ain't right, like traffic lights and crowded trains. Tonight it just won't be the same. You can't hold me down. Ain't gonna be pushed around. You can't hold me down. Ain't gonna be pushed around. I wear my hair so long. Can't my world be bigger than yours? Or is it my job to always break laws? Can't my talk be smoother than yours? Why you always wanna shut your doors? I ain't got no time for your wars. You don't have to worry about me no more. Cause I ain't got no time tonight for all the things that just ain't right, like traffic lights and crowded trains. Tonight it just won't be the same. You can't hold me down. Around. You can't hold me down. Ain't gonna be pushed around. You can't hold me down. Ain't gonna be pushed around. You can't hold me down. Ain't gonna be pushed around. Momento indiano aqui do Us Three com You Can't Hold Me Down e Vivi Brown com Crying Blood. Agora 2:13. Pearl Jam com Daughter e ainda The Cure com The Caterpillar. Agora 2h23.